francalinos e francalinas, eu sou Tuizinho. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou Tuizinho, como já disse, e raposão para as íntimas. E eu vim passar o final do ano aqui em Franca, eu volto para Sampa em janeiro e tô aqui com vocês para apresentar esse programa, esse querido programa. E falando no programa em si, eu resolvi fazer esse programa bem especial, bem temático, porque ele é o programa de edição número 18. E então essa vai ser uma edição proibida, vamos dizer assim, para menores de 18 anos. Apesar que tem muita coisa que já passou aqui pelo filtro da Rádio Unifran, porque eu sou muito responsável e curioso, eu respeito bastante o espaço que eles me dão aqui. Mas por outro lado, sei lá, não consigo fingir, sabe? Eu não consigo mentir e nem agir como se eu fosse outra pessoa, como se eu não fosse eu mesmo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse programa especial e eu acho melhor vocês tirarem, tipo, as criancinhas da sala, porque, sei lá, se a gente for parar pra pensar, aquele termo sexo, drogas e rock and roll é quase proibido pra maiores, né? Porque o sexo, por si só, já é proibido. Daí sempre tem aqueles alertas de proibição para menores de 18 anos. As drogas nem se fala, né? Elas são proibidas. Eu acho que deveriam ser proibidas para menores de 40 anos, porque, sei lá, com essa idade as pessoas já têm uma mentalidade, né? Uma responsabilidade. E o rock and roll, por outro lado, é totalmente liberado para menores de 18 anos. Então, acho que, sei lá, rock and roll é coisa de adolescente, assim. Mas espero que tenha dado pra entender qual que é a minha proposta pra esse programa. E a gente vai focar nesses dois primeiros tópicos, né? Que é sexo e drogas. Deixando o rock and roll pra lá, porque ele não é proibido. Ok? E uma outra coisa que eu anotei aqui pra lembrar, deixa eu ver aqui. É que, assim, o diretor da rádio me disse que seria legal que o programa fosse voltado pras bandas brasileiras. Mas pra mim é muito difícil, porque, digamos que, assim, 99% das pessoas que eu tô convivendo lá em São Paulo são gaúchos e, na verdade, só tô morando lá por causa desse convite, né, que vem lá de outras épocas. E de uns 7, 8 anos pra cá eu conheci muitos músicos e artistas lá do Rio Grande do Sul. Apesar que sempre tem umas 3 ou 4 bandas brasileiras que ainda compensa tocar aqui no programa, tipo a Lulina, aquela do Recife, o Visitantes lá de São Paulo. E como eu sempre dizia nas primeiras edições do programa, que a proposta era voltada aos artistas independentes, sei lá, o programa nunca teve uma linearidade, nunca terá uma, Deus me livre de ficar repetindo fórmulas e, sabe, assim. Então, bom, voltando, né, aproveitando a pilha sexo e drogas. Bom, como eu já disse, eu tô morando em São Paulo e um dia desses eu fui numa exposição dos amigos meus chamada Poliforma de Nós. Daí rolou um show da Carolina Zingler e banda e eu achei muito sexy aquelas músicas e ela lançou um disco ano passado, então ela tava lançando esse disco lá. O disco dela é chamado Butterfly, que é muito sexy também. Mas o que eu escolhi aqui foi um cover que ela fez de Glory Box, do Portishead, que é uma música muito sexy também. Tudo é sexy nesse bloco, enfim. A minha voz é sexy, a trilha de fundo é sexy, e o programa Lixeirinha em si já é sexy, e vocês ouvintes são muito sexys também. Tá, mas... tá, se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, é só entrar lá no site www.carolinazingler.com e navegar lá dentro. Vamos ouvir aí então a música Glory Box com Carolina Zingler e banda. Daqui a pouco a gente volta com Lixeira, o programa mais vaidoso aí do teu radinho. O programa mais sexy. Je vais, je vais, je viens. So tired of playing. my heart away. Leave it to the other girls to play. For I've been a temperament to play. Give me a reason to love you. Give me a reason to be you. I just wanna be a woman. From the sign, a change. We're open on a different picture. Now there's no frame of mind. A thousand flowers can bloom. Thank you. Ok, estamos de volta com Lixeirinha. Daí a gente ouviu Carolina Zingler e banda com a música Glory Box, que é um cover do Portishead. Música bem sexy, aliás, uma banda bem sexy, tocando uma outra banda bem sexy. E continuando nessa temática sexo e drogas, a gente vai ouvir agora uma música bem sexy, como se não bastasse, de uma banda bem legal chamada Crypto. O nome da música é Masochistic Bonus Point. É um funk, assim, é bem na linha sexy. É porno chanchada, sabe? É caricato, assim. É. Bom, vamos ouvir ela, né? Espero que todos gostem. Daqui a pouco eu volto com o programa Lixeira. Não sai daí, hein? Oh, mon amour. Tu es la vague. We'll be right back. Olá, eu sou o Tuizinho, tô de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Bom, pra quem chegou agora e não tá entendendo bolhufas, a edição do programa é de número 18 e por isso o programa é proibido hoje pra menores de 18 anos, entendeu? Então, bom, sem perder tempo, agora a gente ouve Siptak com a música Your, Your, Your. Eu, particularmente, acho bem sexy essa música também. E eu tava ouvindo ela agora há pouco e me veio na cabeça que parece uma suruba alienígena, cheia de molas e ETzinhas. Bom, vamos de som e depois a gente volta com Lixeirinha.